2779 para a descida? Azul 2779, desça para 4000 pés, QNH 1012. Para 4000, 1012, azul 2779. Salvador, good morning, your semantics to my name. Receive information, Bravo, passing 207 down to 150. Good evening, Oceana 6258, Cocker Dandy, stand via. On my arrival to flight level 050, ultimate at 71012. Sending 050, getting 1012, Mari arrival. Oceanair 6074, boa noite. Boa noite, Oceanair 6074, acione a identificação, prossiga via chegada a Mari, para o nível 060, QNH 1012. 1012, chegada a Mari, nível 060. Quanto cidade voa, Mari? Afirmativo, voa em Mari, Oceanair 6074. Sou de Mari, 060, descendo 6074. Equador Oceania 6258, request directing copy. 6258, you clear to fly direct Sierra Vista 369 a position. Roger, flying direct to Sierra Vista 369 on 6258. Boa noite, alcançaremos 2224. 2224, acione a identificação. Foi inicialmente na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari. O QNH no 012, reporte no ponto e da descida. Direto Mari, QNH no 02, reporte no ponto e descida 2224. T779, após Pelou, produção Hector 366, desce para 2510, autorizado o final da renave, reporte passando Sierra Victor 366. Ok, após o Sierra Victor 367, desce para 2500, chamaremos estabilizado o procedimento R nave da 10 azul 2779. Cadê os 2224, foi na proa do Sierra Victor 366 e reporte no ideal de descida. Vamos na proa do Sierra Victor 66 e reporte no ideal de descida, passando os 2224. Já no ideal de descida, passando os 2224. Passando os 2224, desça para o nível de voo 070. 070224. Houston 6258, distance 2,500 feet. Fly heading Inheritor 366, clear final airmass procedure report established. 2,500 feet, clear Inheritor 366, report established. Houston 6258. Autorizado procedimento RNAV da 10 Azul 2779. Azul 2779, chame a torre em 1895. Torre 6895, Azul 2779. Sené 6074, após o CAP, voe na proa do Reactor 366, desça para 4000 pés, voa ajuste no 012. CAP 366, 4052, hoje 6074. Pouso 10, vento 070 graus, 069. Livre pouso, pista 10, azul 2779. Tá mandando boa noite, TAN 3, 3, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Objetivo TAN 3398, no momento é o número 5 na aproximação. Establish on RNAV runway 10, Oceanet 6258. 6258, contact Salvador Tower, 118, next one at a time. 118, 6258. Sené 6074, desce para 2500 pés, autorizada a sinal da RNAV e repartição do Ferravitor 366. 2500 para reportar sobre o estado 360, ou chame a 0124. Farelo 2224, desça para 4000 pés, o ajuste no 012. 4000 pés, 10012, 2224. Runway 10, Sedan Azul 2779, Solas 37, libera direito, chame Sol em 121, decimal 9. Direito 1219, 779, obrigado. CBM estabilizado, chame 6074. Chame 6074, chame a torre em 1895. Boa noite, obrigado. Atarilo 2224, desça para 2500 pés, autorizado a final do RNAV, reporte passando pela Rádio Tor 366. 2500 pés, autorizado a RNAV, informará 366. 2228. Romeu, posição, atenção da ação. Romeu 2779, obrigado. Autorizado a RNAV, Chame 6074, continue a aproximação, número 2 em aproximação. 3398, após ICAP, Prozo Ferra Vitor 366, desça para 2510, o ajuste 1092, autorizado a final da RENAVE, reparte passando Ferra Vitor 366. Pode estar no 366, 2500, descendo 32, para dar procedimento, você pode bloquear no centro. 3698, complexo redução para 200 mais, vai seguir tráfego agora uma hora. 9 milhas, interceptando a sinal do procedimento RNAVE, 1472, com 190 de grande fim. Alpha Kilo, April 3, position 06 left. 6258. Torino 2224, chame a torre em 19895. 19895, boa noite. Boa noite. Meia 074, solo aos 41, libere a direita, mantente da Alfa e chame o solo em 1212.9. Esperando na Alfa, 1212.9. Torre Salvador, passareza 2224, boa noite. Passareza 2224, boa noite, autorizado pouso no 0, vento 070, grau 079. Boa noite, Oxalé 6074, pessoal. Oxalé 6074, Alfa Kilo, base 3, seja o meu possível. Caju, nível 230, sai da Buca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, transponda é 5074. A 230, Buca Aracaju, 5074. Volta pro último no 34. Corta. A 3398 continua a aproximação, aguarda que está livre, que é NH 1092. A 32224, sol aos 46, libere direito, chame sol linha 12, no 219. Direita, sol no 219, eu passaria do 2224, boa noite. Autorizado pouso 90, vento 060 graus 059. Salve, Salvador, boa noite. Passaria do 2224, livrou. Passaria do 2224, boa noite. Autorizado, Dags, quilo para 3 de Romeu, posição. Quilo Pátio 3 Romeu, passaria do 2224. Sol, aos 48, libere direito, chame sol em 12, 10, com 9. Portugal 2512 on stand number 11 with information Bravo requesting clearance to Lisboa. Portugal 2512 de Lisboa vai a Pêsulo 19 Bangu a Buco after open mic 791 after flight pen hold flight level 350 Mom departure and fraud transition. The first turn by left and call code 5071. Clear to Lisboa by Upper Zulu 19er, Abuco, Upper Mike 791, then Flight Plan Route. flight level 350, and please confirm the SID. I understood. Aaron Comprotti, Fox 5071. Fox Gala 2512, the depart is mobile and throughout transition. Report range push. Momo, throughout the transition, thank you, Air Portugal 2512. Desejo uma viola, boa noite, acione a identificação, autorizada, chegada a bom, se desceu para 4 mil pés, o ajuste no 012. 4 mil no 012, pode voar pelota? 32 uma viola, mantém na lagoinha. Já foi tiver acionamento no 354. 354? Exato. Puxa, bota. Já puxa um 354. Salvador, está 382, Nadeu. Prossiga. Pode confirmar o nome do aeroporto? 01. Ah, número 1, tá bom. E qual o motivo da gente não poder encurtar a aproximação assim em Salvador? E para evitar um possível conflito com a decolagem na saída da Monte, queria consultar com a sua aeronave. Tá certo. Obrigado. O 389 não pode manter a velocidade. Obrigado. O 389 Vila, desce para 2510, o ajuste permanece no 092, posta Lobro do Serra Vitor 366, autorizada a final da RENAV e reposta passando, Serra Vitor 366. Red 2510, Serra Vitor 366, reposta estabilizada, 3. Muito boa noite, nós temos aqui uma restrição na nossa saída para cumprir acima de Flight Level 110 às 15 milhas e nós não conseguimos hoje com a nossa performance. Confirma novamente a informação, o Portugal de 512. Na nossa saída que nos deram a Momo com a transição Proti, temos uma restrição às 15 milhas para passar acima de Flight Level 110. E nós hoje não conseguimos com a nossa performance. Tem problema? Negativo, apenas manter a restrição inferior da saída do Airport 2512. Vai ser inferior. Vamos passar abaixo de 110. Sim, só um minuto. Só um minuto para a coordenação. Ok. Para o táxi, 354 com 117, até na Maciota em 3 horas. 354, autorizado táxi à Índia, ponte perdão 02, 198, 95, 092. Índia, 295, manda lá. Solta. Escuta. Positivo, é que não tem como cumprir, passar no mínimo no nível 1 no 0. Então mantenha 3 mil pés de 1 no 5 até 2,5 milhas de Salvador. Afirmativa, assim faremos. 3 mil pés com restrição. Muito obrigado. Boa noite, 354, próxima está pronto. Boa noite, 354, autorizado, Daniel, decola 90, vento 030 graus, 049. Decola, 354. T54, decolada 04, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, gol 1354, decolada na sua exposição. T54, contato radar, só para o nível de voo 230, saia da PUCA. 230, perfil da PUCA, pode voar direto ao Aracaju. O 354, vou inicialmente de Jama, abaixo da coordenação, para voar a Caju. Inicialmente Jama, gol no 354. Visual 391, na chame a torre em 19895. 291. Torre 3. Torre 3, 291, boa. 291, boa noite, autorizado pouso no 0, vento 040 graus, 059. Livre pouso no 03, 291. Zona 354, vou ir na proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, boa noite, 4 graus. O Gol na 354 solicita nível 190. Esse é o 354, me mantém a nível de voo no 90 graus, coordenação para tê-lo como sinal. Gente, inicialmente recebeu o 90, aguardando coordenação para ter o sinal. Zona 354, autorizado nível final 190. Só 90, 354, erra. 3891, no solo 09, libere direito, chame solo em 1219. Direita 219, tá? 3891. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, então 3291. acompanhando 190, voo 9354. Entendi. Escuta, prossiga. Foram 354, 2 milhas para terminar Aracaju. Serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo no 90. E chame o controle Aracaju, frequência 120.3. 120.3, mantendo no 90. Obrigado, uma boa noite.